Bom, Feliz Natal para todo mundo que está ouvindo. E hoje é dia de a gente pensar simplesmente em celebração e não ficar se perdendo em grandes explicações ou aplicações, mas pensar na alegria, como eu trabalhei nesses últimos 2 dias, daquele que sabe que a invasão do mundo aconteceu. A gente comentava agora há pouco na mesa o verdadeiro desespero que é estar no meio rural e ver, né, os grandes e poderosos, cada vez mais grandes e poderosos, acumulando mais terra, o sistema financeiro aliado ao agronegócio e a gente preso em pequenas unidades que não conseguem sobreviver, isso se espalhar, inchar cidades. E realmente tudo leva a crer, né? Quando você olha para isso tudo, que não tem jeito, que a coisa está terminada, que a guerra está ganha. E essa sensação é muito semelhante à sensação que as pessoas tinham quando olhavam para a realidade na qual Jesus nasceu. O Império Romano está no seu momento de maior poder, seguramente. Júlio César conseguiu transformar a República de Roma num império. César Augusto, um organizador e um comandante militar supremo, está colocando o que ele quer aonde ele quer. Ele está, parte da organização que ele está dando ao império passa pelo recenseamento que levou Jesus até Belém, porque nesse recenseamento ele consegue saber o tamanho do império, quantas pessoas tem no império. Lógico que não é só saber pessoas, mas o que elas fazem, como elas fazem, que cada lugar produz. Será todo um sistema de organização que parecia impermeável, como uma panela de ferro, assim. Nada entrava, nada saía. Tudo estava sob esse controle. Enquanto isso, no meio dessas trevas absolutas, Jesus entra de maneira muito suave, imperceptível. Tão imperceptível que vai levar 3 anos para Herodes perceber que tem alguma coisa acontecendo. Do primeiro dia do nascimento de Jesus até os seus 3 anos de idade aproximadamente, era mais um bebê pobre de uma família de galileus que estava morando em Belém. Dessa forma, se você olhasse naquele momento e estivesse lá, você nunca ia imaginar que metade do mundo hoje ia ser aquilo que a gente chama de cristandade. Ou que o calendário que todo mundo usa ia ser dividido pela vida daquele bebezinho, filho de um operário e de uma adolescente. Nunca. Você ia olhar, não, cara. Você viajou. Se você visse Jesus falando como um carpinteiro com 12 homens complicados, um bando que não faz sentido nenhum, porque tem de cobrador de imposto, a pescador, a zelote, tem gente que tem religião, que não tinha religião, tem, cara, tem um cara desse, lá na roça, lá no buraco, ou lá na roça não, mas no centro de um paizinho ridículo, num império que é absolutamente hegemônico. E fala, esse cara vai mudar a história do mundo. A história vai ser mudada de tal forma que vai ser conhecida como antes e depois dele. Alguém ri na sua cara. Alguma coisa está acontecendo nesse momento e vem acontecendo ao longo da história que eu tenho certeza absoluta que nós não vemos. A única coisa que a gente pode ver é a ação de Deus na história e baseado em tudo que ele fez quando ninguém via, a gente pode crer e confiar que ele está fazendo. ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a batalha esteja dura, ainda que a dificuldade seja grande, ainda que não haja nenhum sinal visível, nós somos convidados a crer. E essa crença nos coloca numa determinada posição. Essa crença nessa intervenção de Deus nos coloca na posição de filhos, com todos e plenos direitos de filhos, ainda que consciente de que somos adotivos. E por isso, mais gratos. O conceito de verbo, usado em João 1, ou palavra, como está na NVI, é um conceito que fala de ação. A própria filosofia grega tinha chegado à conclusão de que se existe um Deus, e sim, deve existir. Eles não sabiam porque os gregos se dedicavam à sua filosofia a entender a criação. Toda a reflexão da filosofia é com a finalidade de entender o cosmos. Mas alguns filósofos falaram, bom, se existe o cosmos e se ele tem uma ordem, um cosmos, deve ter um criador do cosmos. Alguém fez isso aí, esse troço não apareceu aí. Se existe esse Deus, qual seria a razão dele existir e o cosmos ser criado e nós estarmos aqui pensando se não houvesse contato, se não houvesse uma intervenção? E os gregos desenvolveram o conceito de verbo, de ação. Ou seja, quando esse Deus entra no cosmos e se manifesta e se mostra, eles chamam isso de conceito de verbo. Essa palavra que entra na história e faz alguma coisa. João recupera isso e fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nós vimos a sua glória. Nós estávamos ali, tocamos, tangemos, falamos, comemos juntos, contamos piada. Deus conosco. João recupera e junta as duas tradições, a grega e a judaica. Fala aqui, ó. Esse é o verbo de Deus. Qualquer um que creia que aquele menino que nasceu, aquele jovem carpinteiro que começou a falar, que começou a fazer sinais, maravilhas, milagres, aquele que, no fim das contas, perturbou de tal forma somente a sua localidade e de tal forma ficou claro que ele era um perturbador, que precisava ser disciplinado, foi crucificado. Depois ressuscitou. E a prova da ressurreição são esses 500 irmãos que o viram, tocaram, comeram, sentaram, aprenderam depois dele ter morto. Deus fala que qualquer um que creia, que acredite, que opte, é feito e tornado filho de Deus. Nós não somos mais estrangeiros, nem estranhos, nem distantes. Somos filhos adotivos. E aí interessa, a gente olha aqui nessa mesa, cada um com uma cara, cada um com uma origem. Né? Tem a índia americana aqui. Né? Se eu for português, deve ser você, né? O cara de português que o Danilo tem. Itália, Espanha, Curitiba. Interessa de onde você venha. Deus nos faz todos filhos teus. Filhos seus e irmãos uns dos outros. E aí, cara, quando você vê que isso acontece, apesar de tudo parecer que está perdido, cantem, batam palmas, todos os povos, exultem as florestas, as matas e tal, porque o Senhor realizou a sua salvação. O conceito de salvação, nesse sentido, é um processo de restauração. E eu queria lembrar uma palavra que eu sempre falo. Sempre que eu falo sobre a palavra salvação, eu falo que ela vem de soteria, né, que vai dar sutura. A gente está num processo em que o mundo está sendo restaurado. Mas se você vê alguma ferida suturada, alguma ferida que tenha sido emendada, tem um longo período que ela dói muito, em que ela parece que não vai ficar boa nunca, em que aquilo ali dói e se você raspar, sangra e arde, cai água, ui! Ai, não vou ficar bom disso nunca. Até que depois um dia você vai olhar e ver que um dia teve uma coisa, mas você nem lembra direito onde é que foi aquele ponto que eu dei mesmo. Porque já foi, já passou há tanto tempo. A salvação do Senhor já começou, ela começa, os primeiros pontos são dados no nosso coração. E a partir do nosso coração, todo o cosmos vai ser suturado. Tu é maluco, só piora as coisas. Pois é. Eu sou um maluco por Jesus. E você é maluco pelo quê, né? Cada um deve perguntar para si. Então, Feliz Natal para todo mundo. Que Deus nos abençoe, nos guarde. E que esse seja um dia no qual a gente deixe Deus entrar no nosso coração e fazer a obra de restauração do cosmos, que começa exatamente pelo primeiro ponto de sutura no coração de cada um de nós. Tá bom? Deus abençoe.